é destaque. Está no Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até às 14 horas de hoje, sempre com a sua participação aqui pelo 991-248325 ou 992-04-2222. Participe com a gente, mande seu nome completo para concorrer no final do programa a convite para o bailão com a banda Vaca Brava, que acontece na próxima sexta-feira, dia 17, lá no Centro de Eventos da ACAA, no bairro Santa Terezinha, em Arceburgo. Estou recebendo aqui agora, no programa Expresso, a Adriana Faria, diretora administrativa da Santa Casa aqui de Guarnésia, que já esteve no programa, e pela primeira vez o doutor Silvio De Lourenço, que é provedor da Santa Casa aqui de Guarnésia. Vamos começar aqui pela Adriana. Tudo bem, Adriana? Bom dia. Deixa eu ver se é bom dia. Boa tarde já. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes. Prazer recebê-la mais uma vez aqui, viu? Prazer, é tudo meu. Doutor Silvio, pela primeira vez aqui no programa, boa tarde, seja bem-vindo. Prazer, doutor Carlos, estar com você, doutor Cláudio, né, estar aqui com você e a todos os ouvintes da rádio, estamos à disposição para tirar qualquer dúvida que possível em relação à Santa Casa de Guaranesa. Prazer é todo nosso, gostaria de recebê-la aqui no momento melhor da Santa Casa, né? Parece que a situação tá feia, doutor. Não tá boa a situação da Santa Casa, graças a Deus, tá muito boa. A situação financeira, no estado que está, é muito boa. Inclusive, nós fizemos agora, houve a assembleia em março, nós estamos com um coeficiente de liquidez de 1,87. Né? Quer dizer, para cada um real de dívida, nós temos 1,87. Então, vamos explicar para a população, porque a gente ouve conversas na cidade, que é a Santa Casa. Tem duas linhas de pensamento. Uma linha, a Santa Casa está passando por uma dificuldade financeira enorme, a Santa Casa está correndo risco até de fechar. Outra linha, não, a Santa Casa não está jogando dinheiro para o alto, mas está controlada. Que linha está correta? A última, a segunda, porque do jeito que está, com as despesas que tem e com a receita que tem, Santa Casa está trabalhando redondinha. Não sobra, mas não falta. Inclusive, nós não devemos um tostão para ninguém. Não temos um dia de atraso. Entende? Só que em vista do que está para acontecer, com essa mudança que está havendo na obstetrícia, para você ter uma ideia, Santa Casa hoje paga, gasta R$9.000 com os médicos plantonistas. Sim. Certo? Se for mudar como o SUS entende, seria 240. Então, essa crise dita da Santa Casa é uma crise preventiva. Entende? Nós estamos prevendo que daqui a 6 meses a Santa Casa ouve por bem. Então, denunciar o convênio de obstetrícia com o SUS, não é de se descredenciar do SUS. Se descredenciar da obstetrícia por falta de material humano e de possível recurso para esse material humano. Que é a questão da maternidade. Que é a questão da maternidade. Então, nós estamos pedindo, se não houver uma solução dentro de 6 meses, que a gente vamos nos descredenciar do SUS, da maternidade, porque nós não vamos ter material humano, médicos, para trabalhar, para dar plantão. Tá. Hoje, tem a estrutura, mas não vai ter o material. Nós temos espaço físico, mas não vamos, já estamos sem material físico. O doutor Marcelo já parou de dar plantão. Então, a gente, do jeito e do modo que a gente vem atendendo, há 30 anos atrás, 30, 40 anos atrás, agora o SUS proibiu, entre aspas, de se fazer. Então, nós estamos fazendo a coisa errada hoje, do jeito que está sendo feito. E nós queremos que acerte. E agora, para acertar, você tem uma ideia, hoje nós ganhamos na obstetrícia R$140 por plantão de 24 horas. Se for trazer dentro do sistema que quer, teria que ter 4 médicos no plantão de 24 horas. Um cirurgião, um auxiliar, um anestesista e um pediatra. Certo? Certo. A 2.000 por plantão. Então seria 8.000 por plantão. Completamente inviável. Vezes 30, dos 2.400. Não, esses 2.000 não é coisa utopia, não, de coisa. Porque é o que a prefeitura paga para o plantonista de pronto-socorro, é o que ela paga aqui. Entende? É o que todo mundo existe. Por menos disso, você não consegue médico para cá. Mas e aí? Como é que a gente vai resolver esse problema? Aí é que tá. Por isso que nós mandamos a carta, fiz uma assembleia, reunião com a diretoria, estou autorizado por todos, fui autorizado por todos a fazer isso. Entende? E estamos fazendo, mandamos documento para o juiz, para o superintendente de Alfenas, para o prefeito, para o promotor, para todas as coisas, comunicando que, em vista disso, nós vamos ter que parar. Até o comunicado falava dia 1º de junho, né? Porque a gente não tinha lido, isso aí foi uma falha nossa, que a gente não tinha lido o contrato com o SUS, depois que eu fui ler... São 180 dias de coisa. Então, nós refizemos o pedido para 180 dias. E até então, nós vamos continuar atendendo precariamente... Entende? Inclusive, digo, o doutor Marcelo, que seria o plantão do doutor Marcelo, hoje mesmo está sem obstetra na Santa Casa, sem obstetra. É. Então, se chegar alguma gestante lá, infelizmente, as enfermeiras nossas vão examinar e deixar, se estiver em trabalho de parto, deixar no pronto-socorro para ser transferido para algum lugar. Infelizmente, nos outros dias, o doutor Silvio Dias, a doutora Ieda e eu ainda estamos dando plantão. Mas até no fim do coisa, porque nós temos que mudar, porque, além de tudo, a gente corre um risco muito grande, entende? De fazer a coisa que a gente está fazendo, uma coisa como era, sempre foi feita. Agora, com essa judicialização da medicina que está havendo, entende? O risco que a gente está correndo é muito grande, entende? Doutor, mas o senhor enxerga uma solução para esse grande problema? A solução viável, a gente precisa achar uma solução. Ela não existe, então o senhor não enxerga. Não tem a bola de cristal. Existe uma, um pensamento do Dr. Silvio Dias, inclusive, quem teve a ideia, depois o Laércio teve, eu também tive, a gente de se fazer um consórcio regional de obstetrícia aqui, que nosso espaço físico é muito bom. Sim. Entende? A Santa Casa, fisicamente, é uma das melhores da região, fisicamente. Com espaço, com material, com instrumental, pessoal de enfermagem ótimo, tudo. Pessoal que vem de fora elogia muito a estrutura. É isso que eu estou dizendo. Graças a Deus, a Santa Casa, como entidade filantrópica, está ótima. Só que está precisando de material humano. E esse material humano seria, você, por exemplo, a prefeitura, qualquer um, fizesse arrumar R$240 mil por mês para fazer 20 partos por mês, não justifica. Sim. Entendeu? Então, justificaria se houvesse um acordo com os municípios vizinhos, a Seburgo, Juruá, não sei onde mais coisa, que se fizesse aqui um hospital regional, de uma maternidade regional que trouxesse as gestantes todas para cá. Aí se justificaria a presença desses quatro profissionais físicos lá dentro. Para atender a região toda, mesmo porque Guaspé já não está aguentando mais. É. Entende? Então, aí seria a solução mais meio utópica, porque seria solução política, que depois para 2-3 anos, se não resolve de uma hora para outra, seria essa solução. Só que eu não sei até onde a gente conseguiria isso agora, até novembro. Com certeza vai esbarrar em muitas questões políticas, principalmente. Principalmente, ano político, a coisa, as cidades vão. Na nossa cabeça seria um consórcio para aproveitar o espaço físico que a nossa Santa Casa tem. E essa questão dos 180 dias de prazo vai estourar justamente na mão do próximo prefeito. Já do próximo prefeito, já não é do atual prefeito. É. Que aparece dia 2, 3 de novembro. Isso, vai acabar estourando na mão do próximo. O que, que o senhor está esperando do próximo prefeito de Guaranésia, seja ele qual for, a visão dele para com a Santa Casa? Olha, é difícil de falar, porque... Até hoje eu sei de um candidato só, parece um pré-candidato que eu estou sabendo. São dois pré-candidatos que a gente recebeu aqui, o Laércio e o Padre Donizete. São os dois pré-candidatos. Do Padre Donizete, eu nunca conversei pessoalmente com ele. Com o Laércio, eu me relaciono muito bem com o Laércio, desde o tempo que ele foi secretário de saúde. Sim. Entende? A gente se relaciona muito bem na parte de saúde, e agora como superintendente também, a gente se relaciona muito bem. Então, eu acredito. Não sei isso aí agora, né? Que em o Laércio vencendo, é um troço que. Porque a Santa Casa é uma entidade apolítica. Claro. Entende? Eu falo pelo relacionamento, independente de quem seja. O que o senhor espera do próximo prefeito? Que o próximo prefeito dê mais atenção às coisas da Santa Casa, porque a Santa Casa é uma entidade curativa. Ela faz assistência secundária e terciária. Certo? E isso aí varia muito, aquilo que você pôs lá de se há uma quebra de graça entre coisas. Não, que cada um vê o problema de um jeito. Então tem gestores que prioriza mais a parte preventiva, certo? Já a Santa Casa é só curativa, a Santa Casa não faz medicina preventiva. Então são visões diferentes que acabam gerando alguma discórdia, né? Pode gerar alguma discórdia. Eu até comentei aqui antes da gente entrar no ar se havia uma queda de braço entre a prefeitura e a Santa Casa, porque a gente ouve muito isso, sabe? Tem uma quebra de braço lá, a prefeitura oferece uma coisa, a Santa Casa quer 2x do valor que a prefeitura oferece. Existe diálogo entre a prefeitura e a direção da Santa Casa? Pique pouco, mas existe. É um diálogo pequeno, mas existe. Já visto esse negócio, eu fiquei sabendo que, não sei se você falou, que quanto ao preço do convênio nosso da cirurgia que a gente cobra. Não existe nada disso. Que a gente cobra. Até para a gente informar aqui o ouvinte. O que eu ouvi, que eu consegui aí com algumas fontes, é o seguinte: que o SUS tem uma tabela que cobra R$100 em determinada cirurgia, claro, exemplificando, R$100, a prefeitura estaria oferecendo 200, mas a Santa Casa quer 1.000. Não existe. A Adriana vai falar para você melhor. Por favor, melhor então, que eu, Adriana. Então, até que ponto isso é verdade? Não, a cirurgia é a eletiva que a gente faz, é eletiva, né? De urgência a gente faz diariamente. A tabela SUS, né, que é deficitária, é 50% de conhecimento de todos. E a gente, nos anos que a gente fizer uma parceria com a prefeitura da cirurgia, a Santa Casa cobrava 2 tabelas SUS, que foi sentado, negociado, visto os valores que não dariam um déficit para a Santa Casa, que daria para atender as cirurgias da Santa Casa. Então, a parte do hospital, a gente cobrava 2 tabelas SUS. Foi negociar, ficou bom para a prefeitura e ficou bom para o hospital. E a parte médica, eles fizeram com preço de convênio. É tabelado o preço de convênio. Isso ficou lá atrás. Fizemos bastante cirurgia, foi um sucesso, foram 3 anos de cirurgias e depois que a gente não conseguiu renovar o convênio. Não conseguiu renovar por quê? A prefeitura... Não, a gente não recebeu a proposta de renovar o convênio cirúrgico. Então foi a prefeitura que não procurou você. Isso, e teve uma outra oferta do Estado lá na Regional de Saúde para a gente oferecer o serviço de cirurgias. E foram propostas assim, abertas, que a gente poderia colocar uma porcentagem de 800%, 700%, 500%, que o hospital acharia que fosse suficiente para atender. E a gente acabou que nós não fizemos por causa do não pagamento, que a gente já tinha conhecimento de outros hospitais que estavam fazendo e não estavam recebendo recurso. Hoje, eu acredito, o mutirão. Nós fizemos de catarata, fizemos e todas as vezes que abrem, a gente está participando. Por quê? Porque o oftalmólogo, ele assume o custo. O hospital só oferece a estrutura. Entendi. Aí a gente consegue manter esse serviço, porque a gente não tem despesa, porque hoje a gente não tem despesa para manter nenhuma cirurgia sem receber antes. E hoje eu acredito que o Estado até remunerou alguns hospitais, mas depois que houve a cirurgia. E passou um ano. Eu tenho cirurgia oftalmica que nós realizamos o ano passado, em outubro, não recebamos até hoje. De outubro? De oftalmo. Não foi repassado o recurso. Então, se eu tivesse mantendo essa despesa hospitalar, hoje o hospital estaria fechado. Não, não temos recurso. A questão da maternidade, por exemplo, dessas cirurgias, hoje é inviável. Inviável. Não consigo. Hoje, não conseguimos fazer nada. Sem o médico lá dentro, não conseguimos. Nós não temos não temos nenhum dinheiro sobrando, um recurso sobrando, falando que tem caixa, não temos. Mas as despesas estão todas controladas. O que a gente gastou esse mês, a gente tem para pagar o mês que vem. Mas qualquer desvio, um equipamento maior que extrai, um autoclave grande, uma usina de oxigênio que é caro a manutenção, a gente já tem que pensar o que a gente vai reduzir lá dentro para consertar o outro. A gente vive muito controlado. Inclusive, não, agora me vem na cabeça que a gente fez, você vê que uma Santa Casa fisicamente está bem estruturada, que nós estamos terminando de fazer agora uma reforma na enfermaria do SUS. Trocamos todo o piso com o recurso nosso da Santa Casa para receber umas camas novas que nós ganhamos, entre aspas, né, que é coisa do Geraldo Tadeu, que está para chegar, são 20 e tantas camas, vai ser colocar tudo novo para o atendimento ao SUS, da clínica e pediatria do SUS, entende? Geraldo Tadeu é um parceirão da Santa Casa. Parceirão da Santa Casa. Através do Diego. É ele, o Imidinho também prometeu, disponibilizou, mas não chegou ainda. Esse é um problema. Também. O problema é esse. Tem mais do Geraldo Tadeu para chegar também? Falando desses recursos aí que deputados mandam, outra questão, eu nem sei se eu perguntei isso para a Adriana da última vez que ela esteve aqui, mas vamos lá. Muita gente fala assim: a Santa Casa ganha equipamentos do Estado, ganha equipamentos, vem recursos aí, mas na hora de atender o povo, eles cobram os exames. Como é que vocês respondem isso para o público? Não entendi. Os equipamentos que o Geraldo Tadeu, por exemplo, não sei se ele conseguiu algum, ele manda um equipamento para a Santa Casa, através do dinheiro público, e na hora de atender o povo, se cobra do povo. Não, a Santa Casa não cobra nem o tostão do povo. Que a população, não, absolutamente, isso. Nunca cobrou nada. Cobra de quem, do particular, é lógico, tem que cobrar. Entende? Agora, do convênio, a Santa Casa cobra do convênio. E do SUS, a Santa Casa cobra do SUS, é remunerado pelo SUS. O único equipamento que a gente tem, que nós ganhamos, é de convênio, que presta serviço externo, é o ultrassom. E na época nós fizemos uma parceria com a prefeitura, que era uma forma da prefeitura direcionar um recurso para o hospital. Aí nós fizemos uma negociação e prestava um serviço com um preço que era viável para eles e viável para ajudar o hospital a se manter funcionando. Não sobra lucro e para não dar prejuízo para o hospital, mas que mantesse o aparelho funcionando. E depois a gente perdeu essa prestação de serviço. Hoje o que a gente faz é alguns ultrassom particular e de convênio. Tá. E o paciente que interna, que usa o sistema único, porque lá no hospital o sistema único de saúde que a gente presta é só para paciente internado. A gente não cobra nada do internado lá dentro. E os exames de alta complexidade, que é uma tomografia, quem faz isso é a prefeitura hoje. Ela dá um apoio para a gente, mesmo paciente internado. E lá fora não tem nenhum exame que é cobrado do SUS, que é nosso. E a gente presta o serviço do raio-x, que é para a prefeitura também. Tá certo, eu vou fazer um intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta seguindo esse bate-papo com a Adriana Faria, com o Silvio De Lorenzo, o doutor Silvio De Lorenzo, provedor aqui da Santa Casa de Guaranés, e na volta eu quero que vocês me respondam, porque eu acompanho aqui na região muitas Santa Casas que estão assumindo a questão do pronto-socorro, e aqui em Guaranés isso não acontece. A gente vai saber disso daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial, que é bem rapidinho, aqui no Expresso de hoje. Você quer que eu fale? Programa Expresso! Você está ouvindo Programa Expresso. É o Programa Expresso aqui na sua parceira da Ilha FM. Vamos que vamos até as 14 horas de hoje. Daqui a pouquinho tem um bate-papo com a Quitéria Cabral e a Evelyn Alves, né, duas guaranesianas, que amanhã vão estar na tela do SBT, lá no programa Silvio Santos. Hoje também converso com o Antônio Pasqualini, o Mindua, falando sobre uma nova campanha para o hospital, em benefício ao Hospital Regional do Câncer, lá de Passos. A gente está precisando de muitas campanhas, então, para ajudar o hospital aqui de Guaranésia, né? Pelo jeito, inclusive o carnê de doação é uma dessas, né, Adriana? Eu queria até reforçar, agradecer aos nossos doadores, que hoje a gente está se mantendo do jeito que está, graças aos doadores. São muitos os doadores? São, hoje a gente está com 450 titulares, né? E 890 vidas. Precisamos aumentar esse número. Com certeza. A meta hoje, nossa, para atender e manter o hospital hoje, seriam de 1.500. 1.500 estão vidas. Titulares. É, para a gente manter, inclusive, com o corpo clínico. Tá, e para isso vocês estão fazendo uma promoção? A gente está fazendo uma promoção na carência e não só devido a essa falta de médico, a gente percebe que as pessoas chegam no hospital e às vezes quer fazer e se interessa só na hora que ela está lá. Então a gente achou o ideal passar para a população, que tem muitas pessoas que não têm conhecimento do carnê, né? De estar conhecendo um pouquinho lá como que funciona o carnê de doação. Só lembra disso na hora que está doente. É, às vezes nem, não é por ele, né? É. Por falta de conhecimento mesmo. É, mas então a gente tem para adquirir, para fazer parte do carnê, como é que faz? Liga na Santa Casa? Liga, pode ir até a Santa Casa, se ligar a gente passa também, entra em contato, se precisar ir até na casa da pessoa, às vezes tem uma pessoa que não possa estar comparecendo, às vezes dentro do horário administrativo, a gente está fazendo esse trabalho fora do horário administrativo e também. Quais os benefícios que um doador tem? Hoje ele faz uma doação para o hospital e ele, a hora que ele precisar do hospital em parte de internação, a gente oferece a acomodação, que hoje é fica no quarto privado, né, com o médico da confiança que for dele. E além disso, a gente tem uns parceiros, os médicos, laboratórios, clínicas, tanto em Guaranésia como em Guaxupé, que dão desconto para o pessoal que é conveniado. Vai fazer o raio-x lá fora, vai lá, aqui tem o desconto, Guaxupé fornece desconto em ultrassom, nós fazemos faz aqui em Guaranés, tem o desconto. Então são esses descontos, são, né? E dá para falar de valores? Ou é melhor a pessoa ligar lá na Santa Casa? Não, se quiser fazer, eu trouxe. Eu quero, a gente, aí o pessoal fica muito na dúvida, porque a gente tem o valor aqui, ó. O doador individual até 60 anos é 12% do salário mínimo. De 61 a 70, 15%. E a maior de 71, 20%. Isso individual. E a gente tem o familiar. O que, que é o familiar? É o esposo, a esposa e os filhos menores, né? Menores até 18 anos e até 24 se estiver estudando. Tá. Então, até 60 anos, 15%. De 61 a 70, 20%. E maior de 71, 25%. Então não é muito, não é um valor muito alto. Não é um valor que é. Talvez falte realmente conhecimento. Conhecimento, isso. É o que a gente vem percebendo isso no pessoal que vai procurar a gente. Telefone lá da Santa Casa para o pessoal. É 3555-1545, que fala diretamente no administrativo, com a Cleide, Vanessa ou comigo mesmo. O pessoal já pode tirar todas as dúvidas. Pode tirar, com certeza. Da parte médica, eu já. A importância que eu dou para o carnê é do auxílio que eles dão, o que o doador. Do carnê de doação oferece para a Santa Casa. Porque a Santa Casa hoje sobrevive por causa do carnê, dos doadores. Parte do que arrecada vem dos carnês. Metade do que arrecada é deficitário. Metade. É SUS, metade SUS e metade é o carnê, que é o que consegue, a gente consegue manter. O SUS é 50% deficitário. Então, se a sociedade abraçar a causa, todo mundo resolver doar, a gente pode, por exemplo, até sonhar a maternidade? Consegue, com certeza. É um sonho nosso. Na nossa realidade, parece que o mais próximo, mais viável seria isso. Que a gente tiver mais gente doando. Foi onde a gente até teve essa iniciativa de fazer um Facebook, isso, né? Porque é uma coisa hoje que atinge bastante e rápido, né? Porque a gente precisa de uma resolução rápida, porque está chegando. Tem uma data e ela está chegando e a gente está preocupado. Porque o que a gente está sentindo lá? O sofrimento da população. Porque lá a gente sente de perto o paciente chegar e ficar preocupado. Nossa, o hospital vai fechar. Não, é verdade. Eu quero deixar uma coisa bem clara em relação a que a comunidade, às vezes, todo mundo me questiona o nosso funcionário. A Santa Casa vai fechar. Isso não depende da gente, fechar a Santa Casa. A secretária de saúde, ela pode direcionar o recurso para o hospital que ela achar que é melhor para a população. Então, hoje a gente está deixando de prestar o serviço da maternidade. Vamos continuar com as clínicas. Vai ter alegação, mas vocês não cumprem a cirurgia eletiva. A gente não consegue cumprir a cirurgia eletiva. Mas em cirurgias nós estamos dentro. Só que, por exemplo, o ano passado eu trouxe uma estatística aqui, nós temos que atingir 108 cirurgias ano. Nós fizemos 60, mesmo com as dificuldades, entre urgência e emergência. Porque a gente atende todas as urgências e emergências, né? De cirúrgica, hérnia, o que chegar de urgência é feito. E aí, fora essas 60, nós fizemos 63 partos normais e 72 cesáreas, tudo pelo SUS. Hoje o SUS repassa para nós 49 mil. Para Santa Casa, eu estou falando só de Santa Casa, não está incluído o médico. R$49 mil por mês? Por mês. É fixo se a gente atender a meta, né? Se a gente deixar de atender a meta, a gente perde o valor. E o carnê de doação repassa de 49 a 50 mensal. Então está empatado com o SUS. Então a gente vê a importância da população realmente abraçar essa causa. E da prefeitura também. Com certeza. De voltar a dialogar com vocês. Isso. Para fazer esses convênios aqui. E o dinheiro que se gasta em outros hospitais de fora, gastar. E a gente sente, às vezes, a questão do carnê na hora da falta de médico. Às vezes a pessoa deixa de fazer mesmo um carnê, porque, mas não tem médico. É isso que nós estamos correndo atrás. É de ter uma equipe médica no hospital. Mas uma das questões que o pessoal levanta muito, que não tem médico em Guaranés, é por causa de médicos como o Dr. Silvio. Eles falam isso. Dr. Silvio Dias, Dr. Marcelo, que são médicos mais experientes, mais antigos, e não deixam os novos vir para Guaranés. Para você ter uma ideia, nós temos. Alguém já falou isso, então a gente foi ver 32 médicos. Passaram. Depois que eu vim para cá, 32 médicos passaram por aqui. Nenhum ficou. Por que que eles não ficaram? Aliás, o último que está é Ieda. Doutor Ieda, doutor Antônio e doutor Paulo. Falta de coisa, porque eles chegaram aqui, foram convidados para uma cidade maior, entende? E preferiram para lá. Eles estão ganhando muito mais do que aqui. Entende? Quer dizer, e é uma coisa que desapareceu a relação médico-paciente, entende? Isso. Que antes, quando me formei, o bom médico era aquele médico que se fixava num lugar e morria naquele lugar. Como as profissões hoje também, está tudo mais ou menos assim, né? Hoje não, hoje o médico é itinerante. Você vê aqui em Guaranés, residentes em Guaranés, nós somos em 5 ou 6. O resto vem da plantão no pronto-socorro, vem de manhã e vai embora. Passa, tarde, passa. Não conhece a cidade. Se não pagou em dia, vai embora, entende? O recém-formado, ele vem dar o plantão até enquanto está fazendo concurso para residência, o dia que ele passa na residência, ele vai embora e não volta mais, porque aí a medicina que ele, vai, que ele faz lá fora, de especialista, é diferente da que se faz aqui. Sim. Entende? E um cara, a dificuldade nós temos de anestesista. Nós estamos procurando anestesista desde a época do Dr. Silvio Peron. Faz morreu. Tempo, né? Faz tempo. É. Não acho por quê? Porque o médico, para vir para Guaranesa para fazer anestesia, ele morre de fome. A Santa Casa oferece a parte física e o trabalho dele. Certo? Está aberta para ele como para todos. É. Entendeu? Mas a Santa Casa não remunera ninguém. Então, teria que haver uma remuneração extra de Santa Casa. Hoje. Eles não querem fazer, não, eu quero ir para fazer só anestesia, eu não faço outra coisa. Então, e não sabem, a maioria deles não sabem fazer outra coisa. Eles são super especialistas, então isso aí dificulta. É. Até impede da vinda deles para cá. Então a solução, a gente volta naquilo que a gente falou lá no comecinho, que o senhor falou, que seria uma regionalização mesmo. Regionalização, seria isso. Da maternidade seria trazer, regionalização. Porque todas as especialidades, né? Nós fazemos as coisas, a gente faz o parto, faz a RAC, às vezes vê a criança que não tem um pediatra na sala, nós não temos nada. Se você for ver, nós estamos fazendo tudo errado, entre aspas, certo, mas errado. E hoje, os obstetras de hoje, eles não fazem, eles não põem a mãe nesses, eles não fazem nada. Então, o que nós fazemos para 3, 4 vai ser feito por 4, entendeu? Tem que ser presencial, porque vai vir um cara de coxa-pé aqui para fazer parte, ficar em casa, não tem jeito, tem que ficar aqui. Ele não mora aqui. A dona Aninha Peixoto ligou aqui, está parabenizando vocês aí pelo trabalho, né, e pelas palavras de vocês aqui no nosso programa. Eu quero que vocês me respondam agora aquela questão que eu levantei antes de ir para o intervalo comercial. Passar o pronto-socorro para o hospital, para a Santa Casa, não seria uma solução viável? A pior solução para a Santa Casa. De início, pelo menos. De início, a princípio, é inviável, porque o pronto-socorro é obrigação do poder público. Porque nós fomos assim também. Foi a melhor coisa que nós pudemos fazer há 10, 12 anos atrás, foi tirar o pronto-socorro. Transferir a responsabilidade para a prefeitura. Você imagina, só para te dar um exemplo, a Santa Casa tem que contratar 8 técnicos de enfermagem, 4 enfermeiros, os médicos todos, 7 médicos a R$2.000 por plantão. Motorista das ambulâncias, medicamento para o pronto-socorro, farmacêutico para o pronto-socorro. Tem gente que fala, mas tem os da Santa Casa e fica lá dentro. Não é assim, não funciona. Certo? Então, de início, o que se gastaria sem contar a preocupação e a necessidade que não é da Santa Casa, a obrigação é do poder público, em todo lugar. Só que, e outro, isso fica em mais de 200 mil por mês, fazendo uma conta. Não, mas se a prefeitura deixar atrasar um mês, quebra a Santa Casa. Esse é o grande medo, então. Porque, pelo que eu ouvi, é que as prefeituras pagam até mais de 200 mil. Só que hoje, mas chega no fim do ano, vai renovar o convênio, é um sacrifício para renovar o convênio. Tem ano que não renova, tem ano que a Santa Casa vai ter que assumir tudo. Então, deixa lá na prefeitura, está muito bom do jeito que está. Certo? A prefeitura paga o aluguel, está pagando o aluguel direitinho, a hospedagem do médico, a lavanderia, tudo certinho. Só não paga luz e água, porque essa sai no aluguel, que está no mesmo registro da Santa Casa, entendeu? Então deixa, está funcionando bem, deixa desse jeito. Deixa do jeito que está. A princípio, entende? Porque por melhor que seja agora, daqui 2, 3 anos será ruim. Entendeu? Essa é a grande preocupação. Em princípio é isso, a ideia é essa. Tá? Mas num futuro, isso não está descartado, doutor? Não, isso aí é o futuro, porque é Deus pertence. Claro, mas a gente vê, por exemplo, isso está sendo feito nas Santa Casas da pergunta região. Pergunta para as Santa Casas da região se elas estão satisfeitas. Está todo mundo querendo. O provedor de Guaxupé teve há pouco tempo aqui, ligou que ia vir aqui para como é que nós fazemos, porque eles não estão aguentando, porque a prefeitura todo mês atrasa. Conseguem manter. Aí sobra para Santa Casa. Aí o funcionário é da Santa Casa. Claro. Entendeu? É, a respeito do pronto-socorro, eu como administradora, nós não recebemos nenhuma proposta em valores. Nós recebemos um ofício, sim, dando a oportunidade da gente avocar o pronto atendimento municipal para a Santa Casa. Então, assim, não dá para a gente responder aqui a possibilidade de estar recebendo esse pronto atendimento, o porquê de devolver esse pronto atendimento. Qual que é a minha preocupação como administradora hoje? Hoje nós não estamos conseguindo resolver o problema da maternidade. Então, eu queria resolver uma coisa de cada vez. Agora, seria o meio do pronto-socorro ajudar a maternidade? Qual o meio? Qual o valor? Qual a proposta? Nós não temos essa proposta em mãos. Não, a diretoria do hospital, eu não passei nada para eles em valores. A gente precisa de valores, de sentar, de se organizar e pensar, porque aqui eu não tenho nenhuma proposta. Inclusive, eu recebi um ofício do prefeito, em nome do Dr. Silvio de Lourenço, nós respondemos que a gente não tem interesse de avocar o pronto atendimento. Por quê? Porque hoje a gente não está conseguindo resolver o da maternidade. Será que amanhã a gente vai conseguir resolver o do pronto atendimento? Existe o convênio, existe contrato, existe cláusula, só que na hora, vamos supor, hoje a gente pega o pronto atendimento para Santa Casa, certo? Tem contrato, tem cláusula. Amanhã a gente não tem, hoje a gente não tem um recurso para trabalhar um dia com o pronto-socorro. Se a gente fizer hoje, pegar o pronto atendimento, a gente teria que ter uma garantia de pelo menos, no mínimo, uns 3 meses de garantia de recurso pra gente, certo? Tá, amanhã, se por aventura acontecer imprevisto, que acontece, que a gente vê que a prefeitura é uma empresa, tem as mesmas dificuldades do hospital, de qualquer empresa, e deixar de passar esse recurso, a nossa população vai ser afetada de uma maneira muito rápida, porque se amanhã eu não receber, eu tenho que fechar na hora, porque a gente não tem recurso. E o que a gente não quer, a Santa Casa hoje, o que ela está preocupada é com a população. Nós queremos que a nossa população seja bem atendida, em qualquer situação que esteja. Com tanto a população e também com a parte financeira. Com certeza. Por isso que a gente não vai pegando, às vezes lá fora, fala, vocês não querem pegar o pronto atendimento. Não, nós não tivemos, nós não tivemos nenhuma proposta financeira. Não tivemos. Nós tivemos de alocar, trouxe até o ofício para aqui, para a gente estar esclarecendo isso, que a gente vai ter uma economia. Que economia é essa? Que recurso vai ser passado para a gente? O que que a prefeitura vai assumir com a gente? Porque o hospital é uma parceria. O hospital não é um interesse privado, é um interesse popular. Todo mundo que está lá está só em benefício à população. Porque a gente não visa lucro, a gente não tem lucro em nenhuma situação. Essa falta de diálogo mais intenso com a prefeitura, quem está saindo prejudicado é a população. População, o tempo todo. População. Porque então, essa eu não sei se que ponto que está aquilo que eu falei, não, de 100 reais, que a prefeitura oferece 200. Não, essa distância isso, que a prefeitura oferece e a Santa Casa a aceita. Oficial, quando ela ofereceu, a gente fez a parceria, nós fomos parceiros. Fez o convênio da cirurgia. A gente é bem parceiro, sim. Não tivemos nada oficializado em valores, em propósito, o que eles pensam a gente pegar, o porquê que a gente quer. Por que eles querem transferir o pronto-socorro pra gente? É pra ajudar? É uma maneira de ajudar? Nós não sabemos, nem os nossos diretores do hospital. Tá. Houve uma reunião, acho que terça-feira, dos vereadores, alguns vereadores, com o prefeito, com a secretária, com a diretora do Departamento de Saúde aqui de Guaranésia, e se falou muito, vamos fazer um grande debate aqui com o pessoal da Santa Casa, com a prefeitura, com a Câmara, vamos chamar o promotor e tudo mais. Sim. Já tem alguma conversa dessa possível reunião? Eu tomei conhecimento agora. Isso, eu fiquei sabendo por intermédio do vereador Felipe que houve mesmo essa reunião entre o prefeito e que a Câmara se dispuserem a ajudar a Santa Casa. E é isso que a gente sabe. Então não houve nenhum convite para uma reunião? Por enquanto, não. Há quanto tempo faz vocês num dialogam com a prefeitura? Não faz muito tempo. Nós fizemos uma reunião antes mesmo foi em maio, uma reunião com a regional, com o prefeito e com a secretária de saúde, lá no hospital. A respeito da maternidade. Do problema da maternidade, isso. Foi feito isso. Inclusive, foi falado a parte de regionalizar, mas a gente tem que estar bem ciente o hospital e a comunidade e as autoridades que a regionalização tem que ter um apoio das prefeituras, dos municípios, recurso, porque hoje eu alocar serviço do SUS, né? Vamos supor, eu trazer mais SUS para a gente atender aqui, maior vai ser o déficit. Se hoje eu tenho um déficit de 300 mil, amanhã eu vou ter de 600, de 1 milhão, vai só aumentando. A gente não vai só trazer, regionalizar, a gente tem que ter um apoio financeiro dos municípios para a gente conseguir isso manter. É muito difícil. É meio utópico, né? Mas é a solução. Parece que é a única solução. Eu queria falar, saindo um pouco do assunto, por favor. Porque a diretoria da Santa Casa, os diretores da Santa Casa, inclusive o provedor, não remunerado, viu? A gente não tem salário, não tem nada. Só às vezes pensa, recebe uma grana boa. Sai uma grana boa, não. Mas para a entidade ser filantrópica, a diretoria tem que ser não remunerada. A Viviane Aparecida de Oliveira está parabenizando vocês. O Reinaldo Cantalício também está mandando aqui um abraço para vocês. Obrigado. O Júlio Souza aqui, deixa eu ver o que ele está dizendo aqui. Está mandando um abraço aqui para todos, né? Está mandando uma mensagem extensa aqui. Bom, daqui a pouquinho eu vou ler essa mensagem, mas ele está dizendo aqui que os movimentos de protestos que fazemos atualmente é para a redução do salário dos vereadores, mas não ouvimos abaixo assinados e protestos em frente à prefeitura, não é justo. As pessoas que administram a cidade não se preocupam com a Santa Casa e nem com o pronto-socorro, né? Então, já que esse movimento aí para reduzir o salário dos vereadores, vamos então fazer um movimento também para mais pessoas doarem aí, né? Fazerem parte do carnê de doação, né? Com certeza. E eu vejo muito comentário quando a gente sai, a comunidade nossa, eu quero deixar bem claro, Santa Casa hoje é privada, Santa Casa, pronto-socorro hoje é municipal, e os PSFs também são municipais, que eles ficam confusos entre prefeitura, entre Santa Casa, pronto-atendimento, coloca tudo, tudo junto, né? O Marcelo Rosa dos Reis também está mandando aqui um grande abraço para vocês e a gente já vai muito finalizando obrigado. Aqui o nosso bate-papo, mas vamos reforçar a questão do carnê de doações, Adriana? Isso. É super importante. Para qualquer informação, o pessoal liga para que número? 35-3555-1545. Tá. Fala certo. Com a Cleide, que a Cleide é do convênio, e com a Vanessa ou comigo mesmo, Adriana, para a gente estar esclarecendo. Estamos abertos a qualquer dúvida. Para a gente dar uma adiantadinha aqui, questão dos valores. Adriana, repete para mim a questão das porcentagens do salário mínimo. Doação individual até 60 anos, 12%. De 61 a 70, 15%. Maior de 71 anos, 20%. A doação familiar, que inclui o esposo, a esposa e os filhos menores, ou até 24 anos, estudantes. Até 60 anos, 15%. De 61 a 70, 20%. E maior de 71, 25%. E os benefícios, que são as consultas médicas, 50% aqui na nossa cidade. E Guaxupé tem os parceiros que dão desconto, em exames e consulta. Temos médico e até Mococa, que tem desconto. Agora a gente está com a promoção, né? Que é o tempo de carência. Isso, né? Nós vamos reduzir a carência em 3 meses. Tá, mas é para quem fazer fizer parte? Fizer dentro desses 2 meses. 2 meses, isso. E a pessoa que adquiriu o carnê independente dessa promoção, a consulta médica e exame já tem de imediato os descontos. De imediato. De imediato. Peguei o carnê lá, fiz a primeira doação, já pode tem usar direito. O médico e as doações e os exames. De laboratórios feitos aqui na cidade e lá fora também. Já tem os descontos dos médicos e dos exames. Vamos ver se a gente consegue aumentar então esse número de doadores, né? Com certeza. Quem sabe a gente consegue resolver esse problema. A solução sai a partir de hoje. Quem sabe? Adriana, muito obrigado aí pela participação. Precisando aqui do Expresso, está sempre à disposição. Viu? Obrigada mesmo. Doutor Silvio, muito obrigado. Eu espero agradeço, que você venha qualquer dia aqui o programa para contar as histórias, viu? Não, aí é só você chamar, a gente dá um jeito. Vamos convidar sempre. Foi um prazer estar aqui com você, e qualquer dúvida que você tiver sobre a Santa Casa, fale com a gente, que a gente quer a maior transparência possível, não tem, queremos o bem da população. A minha preocupação principal agora é com as gestantes da cidade. Esse é um problema que a gente precisa resolver, né? Nós temos que resolver urgente isso aí, entendeu? Agora, como eu não tenho a bola de cristal? Assim tivesse. Eu queria agradecer, né? Reforçar, né, o agradecimento aos doadores, né? Que sem ele hoje a gente não teria o nosso hospital do jeito que ele está funcionando, né? Queria agradecer os parceiros dos carnês, que são as clínicas, os laboratórios, os médicos que dão esses descontos para a gente, porque a gente não repassa nada para eles. Eles fazem por parceria ao hospital mesmo. Agradecer aos funcionários, né, que trabalham lá, dedicam muito. Isso é importante. Os funcionários que estão lá o tempo todo tratando, né, dignamente trabalhando em prol da nossa sociedade, né? Falei aqui que vou convidar o senhor em breve para contar um pouco de história. A Cristina Basílio Teodoro mandou a seguinte pergunta aqui para o senhor. Perguntem para o Dr. Silvio de Lorenzo: a Santa Casa teria condições de voltar a atender com uma equipe boa naquela época que trabalhei lá nos anos 88, na década de 80, 90, que fazia bastante cirurgia e eu trabalhava lá. Está dizendo aqui a Cristina Basílio Teodoro. Ei, Cristininha. Ainda bem que você lembrou, minha filha. Já foi bom, né? Foi um tempinho bom aquele, né? Não dá pra voltar, hoje, não, doutor. É o que a gente tá correndo atrás pra ver se a gente consegue. Em cirurgia, ver que se a gente fizesse a metade do que nós já fizemos, estaria bom demais, viu, menino? Bom demais, né? Muito obrigado por você ter lembrado disso, viu? Obrigado, doutor Silvio. Adriana, muito obrigado. Obrigada, eu. O Elton também está mandando aqui um grande abraço para vocês. Vou fazer um intervalo comercial, a gente segue já já o Expresso de hoje.